Salvador, boa noite, Tutã 3197. Tente da informação Romeu, autorização Galeão 360. Quem que aguarde cópia 3197? A gente poderia informar a saída prevista? Saída da El. Lua do Jet 5827. Boa noite novamente, quando você viu a cópia, Galeão? Afirmativo, web agora, cópia. Vai lá. Então, 3197, cópia. 3197, prossegui. Autorizado, Galeão 380, via Peruísque 50, de DEV, AP9B857, seguro. Apesulo no meia, após conforme nota do plano de voo. A decolagem é da pista 10, com curva direita. Saída da El, Leda, após Leda, Bidev. Tá. Controle 1, 998, aciona 5536. 603, o externo baixou e travou. 7, então 3603, livre pouso no 0, vento no 00 grau, 099. Livre pouso, 3603. 5536, é o transponder, então é 3197. Correio 317, um pouco. Web 5827, cópia. 5827. Galeão autorizado, 360, AP Zulu, corrijo. Da El Leda, após Leda Bidev, após Bidev AP November 857, seguro, AP Zulu no meia e após conforme rota do plano de voo. Controle 1 no 98, 5536, transponder. Web 5827, Galeão 360 da El Leda. Depois de Bidev, a Pernambuco 857, seguro, a Pernambuco 6, Proof e Compacto Plano. 398, 5536, Web. 5533, chame pronto para puxa acionamento. 5533, ok, obrigado. Livre aproximação, acusa estabilizado. Amarago, no 776. Controle, a Cali Matão. Siga. É a próxima rota, para avisar algum campo. Torre 1862 para o pouso. Matango, prossiga final no 7, reporte 2 milhas fora. Tago. 7603, sala 48, direito no 219, boa noite. 219, obrigado. Salvador, boa noite, papapá, liga ali na porta. 3603, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, no 7, 3603. Estabilizando o voo 1776. 76 completa com a torre 7862. 862, gente. Gente, Atalho Matango, livre pouso no 7. Vento no 00 graus, no 09. Salvo. Torre Salvador, voo 1776. 776, continue a aproximação, aguarde eixo livre. 76. Uno 776, livre pouso no 0, vento 00 grau, 08 mais. Livre pouso para o gol no 776. Torre Lima Tango no solo para tática 44. Hotel Lima Tango, solo 51, autorizado pátio 4, frequência livre estacionar, boa noite. Tango, boa noite. Só para confirmar aí, modificando a saída para a Conde, ok? Com curva esquerda. E o Lima Lima Fox para a esquerda. Desce para o 040, Lima Lima Fox. Chegada bom. 040, pode dar para ver o controle do ER, na extensão é cancelar mais próximo e conseguir para o final da 17. Para voar o VOR, Lima, Lima, Fox, desça para o 40 na chegada ainda, aguarde por novas instruções. Lima, Lima, na chegada, desça para o 40, aguardando, Lima, Lima, Fox. 776, salvo 53, direito no 219. Boa noite. Boa noite, 219, 1776. Paulo Salvador, voo 1776, livrou na África. 1776, reporte antes da Taxi Gilete. Taxi Gilete, 1776. Lima Fox confirmando a intenção de pouso na 17, posteriormente modificação do plano de instrumento para visual. Ok, na proa do VOR então, proa do VOR descendo pro 40, informe para a modificação do plano. Para o 40, repassará Lima Fox, proa no VOR. Controle Salvador, muito boa noite. Tá 3560, tem a Romeu. Boa noite, 3560. Sendo a indicação de separar 2 mil pés, chega na Mari com 612. 2 mil, Mari 10012. Eu sei que você não tem nada a ver com isso, nós estamos bem atrasados. Poderia voar direto turma? Zero, decolagem da pista 10, curva esquerda, Pul Caracaju. 1-98-5545, a rota confirmando a 3558. Aqui é autorizado Recife, 330, autorista 58 aerovia, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju. 198 é o controle e transpone 5545, L5836, portão 5. Chama pronto, 5836. Chama lá, muito obrigado. Lima, Lima Fox cruzando o 050 para cancelamento. Lima, Lima Fox, plano modificado a partir de agora 00. Siga em condições visuais. E a final da 17, terceira 1500 pés, última entre 1012. Acuse quando visual com o campo. Dado visual com o campo. Aguarde transferência à torre de controle então. Capa. Torre agora 18.612. 8.6 graus, boa noite. Muito boa noite, papapá, Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox Trot, continue a aproximação no 7, ok, já visual com o senhor, tem livre pouso no 7. Vento no 1, 0 graus, no 1, 9. Livre pouso no 7, Lima, Lima Fox, semana ajuste. Ajuste é no 0, 1, 2, Lima, Lima Fox Trot. E 12, obrigado. Zero, chegou a hora de reduzir para aproximação. Vamos iniciar então a redução, tá 3560. Quer alguma velocidade específica? Não, a redução fica a critério, já está 5 milhas para 8 milhas para interceptar o localizador. Positivo, está reduzindo então a critério, nessa redução, muito grato pela colaboração, obrigado. Salvador, Web 58272, puxa acionamento. Autorizado Web, chame para o táxi. Chamarei para o táxi, Web 58272. Paulo, Salvador, tá 317 para puxa acionamento. Gate é 8. Faltou 8, livre, chame da casa. Vem chamar. O 3560 complete a aproximação, agora vai chamar a torre em 18612 para o pouso até a decolagem. 18.6, até daqui a pouco, senhor. Obrigado mais uma vez. Salvador, boa noite. 3560, está 3 do estado. Boa noite, é 3560, livre pouso no zero, vento no 00 graus, no 19. Livre pouso na 10, tá 3560 com 10 no 2. Passageiro 2224, boa noite, muito bem, informação, Romeu. Passageiro 2224, boa noite, aciona identificação, desça para 2000 pés, altímetro 612 para Duna. 2000 pés para Duna 1012, passageiro 2224. Webjet 5827 140 340 com céu livre, até o ponto que era tá livre, 1012 a 3.18 18.6 no ponto que era muito barato. Tan 3197, POB 123, 4 horas, alterna Guarulhos. Tan 3197. Autorizado via Pátio e Índia, o 3197, 1012 o ajuste, a 118 metros. Via Pátio e Índia, 10012 ajuste, 1862 e a torre, Tan 3197. Nova Salvador, 1216, no Pátio 3, Paula Puxa, acionamento. No pátio 3 está autorizado, o trip chama para o táxi. Chama já para o táxi. Após o tráfego na final, ali mantém. Ali mantém após o tráfego na final, já tem coisa diferente. Gol 16-13, autorização Brasília, Cintia da Romeu. Firme. É o gol 16-13, Brasília, Cintia da Romeu. Firmativa, guarda-copa Brasília. Guarda. 560, sala 09, direito no 219, boa noite. Direito no 219, TAN 3560, até daqui a pouco. Solo Salvador, TAN 3560, livrou a Foxtrot. 3560, repórter da Juliette. Antes da Juliette, então 3560. Eu decolagem 90 objeto 5827. No 97, ali mantendo 0. Aguarda na posição 3197, me entrega a caixa, por favor. Confirme. Vai precisar um minuto para manter a posição de direto também, não foi entrando. Ok, tente. Salvador, 35216, com 62 a bordo, 3:40 de autonomia, alternando Salvador para táxi. 3:40 Salvador, confirma apenas o POB? 62. Táxi via Pátio Índia no ponto espera 18.6012. 7, Pátio Índia no ponto espera chamada 12.18.6. 5.2.6. 4070, assina identificação. Desça para 4 mil pés, voltímetro em Salvador 1012, a chegada é a Mari. 4.012, chegada a Mari. 4 de Salvador, boa noite, Webjet 5827. Boa noite, Web 58327. Contato radar de decolagem, submantenha o 360 após 2000 letra. 360, 2000 letra, Webjet 5827, obrigado. Visual complete após Grat 41, Tantrin, 5 Portaria estabilizada, posso estar indo 2224. Solo Salvador, altera 3603. Gente da Romeu para Guarulhos, 3604. Estimativo, 3603, só estativo. O solo abre 5836 no portão 35 para puxa acionamento. Web no portão 5, observe que seu aeronave da TAM, o Airbus ingressando no pátio agora. Assim que o Airbus livrar a retaguarda, está livre o seu pushback. Após o TAM, está livre, obrigado, 5836. Gol no meio, no 3, cópia.